É uma preocupação nossa desde há muito tempo e por isso muito se tem feito nos últimos anos de remoção do ambiente em várias escolas. Mesmo aqui também já foi iniciada. Eu sei que na altura foi, e também porque falámos sobre isso, foi posta à disposição da escola uma determinada verba para fazer remoção de placas de amianto. Alguma parte já foi feita, verificámos mesmo que houve alguns passadiços que já foram substituídos, onde as placas foram removidas. A verba, ao que sei, não deu para tudo e, portanto, há agora necessidade de continuar a fazer a substituição das placas existentes, substituí-las por outras. E, portanto, nós neste momento, como sabe, somos os partidos da oposição, os deputados também não têm poder executivo. O que vamos fazer, portanto, levamos daqui a preocupação que nos fizeram chegar, o que vamos fazer é uma pergunta ao Governo para quando está prevista a substituição, remoção e substituição das placas existentes. Portanto, no seu entender, o anterior governo já colaborou ao possibilitar então pela remoção, a substituição de cerca de metade dos passadiços. Caberá então o atual governo agora resolver o restante? Eu não sei exatamente se foi metade, se foi três quartos, foi um quarto, foi que sei e tive a oportunidade de ver que algumas placas já foram removidas. Verifiquei também que provavelmente poderiam ter sido removidas mais ainda, por quanto parece-me a mim que as placas que foram substituídas poderiam ter sido de uma espessura inferior, de forma a multiplicar a superfície, ou seja, com a mesma verba poderia ter feito uma área maior. De todo modo, mas pronto, o que importa é que efetivamente há placas que de fibrocimento, não sei ainda, e foi uma questão que não consegui ver resolvida, é a percentagem de amianto que elas têm, mas verifiquei também e verifica que há placas que efetivamente estão completamente degradadas e carecem de ser substituídas. Portanto, não sei do ponto de vista de saúde a perigosidade, porquanto não sei a percentagem de amianto que elas contêm, mas verifica-se que, mesmo que não tenham nenhum, obviamente que as placas estão deterioradas e precisam de ser substituídas. E é isso que, ao lado da Associação de Estudantes, ao lado da Associação de Pais e ao lado da escola, vamos fazer para que efetivamente as placas sejam efetivamente removidas e substituídas.